Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição do nosso 3 em ponto. Edição para este domingo, dia 15 de junho de 2014. É mais uma edição em que estamos aqui para nos reunirmos e trazemos até vós músicas, enfim, baladas, músicas românticas, até algumas músicas clássicas que vão preencher esta tarde de domingo de muito calor. Comigo, do outro lado da linha, está, como sempre, a Adriana Pequeno, a quem já aproveito para deixar uma grande saudação e pedir desculpa aos ouvintes por esta voz, mas, enfim, coisas que o tabaco faz que não perdoa, certo? Ora, Adriana, muito boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Carlos. Como agora estou estranha, mas pronto. E boa tarde, Carlos. Sejam bem-vindos a mais um domingo na nossa companhia, neste nosso fabuloso 3 em ponto, que hoje, por acaso, vamos retratar as marchas populares, já que estamos em épocas de santos. É verdade. Populares, sabe? E eu pensei que era música romântica calma. Sendo assim, visto que não tenho outra solução, o melhor mesmo é dizer. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso 13 em ponto para domingo, dia 15 de junho de 2014. É verdade, o último domingo antes da paragem da Rádio Interweb. Isso é o quê? Aeronave a aterrar? É uma espécie de motonave automóvel. É uma coisa Ah, do género. ok. É. Isto é um veículo que ainda não está em circulação. Porque, enfim, porque não existe, não é? Mas se existisse, estaria em circulação e era pá, o melhor veículo dentro do género. Quanto mais não seja, porque dentro do género era o único. Mas sim, pronto. Era, mas não, não. Não existe. Em veículos, eles uma vez vi uma reportagem que estavam a tentar fazer um carro que ia sozinho, sem a pessoa precisar pôr a mão no volante. Quer dizer, É Google. é giro, já viste? Porque entra a gente num carro, dizeres: quero ir até Barcelona, e o carro guia-te até lá. Sem baterem nada, sem nada, é que sabe. Já imagina que a maquinaria ou o computador se estragava a meio do caminho. Já visto? Não, acho que até teríamos outra preocupação, que era algo do género. Vamos lá, imaginar, desde Ilhavo, para ser mais fixe. Olha, ó automóvel, eu quero ir até Barcelona, portanto, liga-te lá e vamos lá até Barcelona. Mimi! Vamos lá, o carago, não tem gasolina para tanto, pá. Isto, quanto muito, dá para a gente ir até ao Algarve e já vai com esforço. Se queres gasolina, mete. E depois aí a gente fala se isso é Barcelona ou não. Vais a Barcelona, entendeste? Ai, ai. Não, mas sabes que isso é muito curioso. E as pessoas pensam: ah, que bom, olha, um carro. Aquilo que eu mais tenho ouvido com essa notícia, que é: ai, agora até os cegos podem conduzir. Pois. Opa, a questão é que eu não vejo, que eu saiba, pilotos de aviões, não é? Cegos. Por que será? Bem, isto tudo porque basicamente há coisas que são precisas. Mas as pessoas acham que não, acham que. Ah, então se não é preciso conduzir, não é preciso nada. Então, vamos lá ver. Primeiro, as estradas não estão assim adaptadas todas para os sensores dos automóveis, mas a questão até é outra, que é, como tu disseste bem, e se o aparelho avaria se alguma coisa falha a meio, não é? Ou se nós de repente queremos mudar uma rota qualquer, porque se temos uma indicação qualquer, mudamos a rota. Ou seja, a própria estrada também pode estar em obras ou qualquer coisa assim. Sim, em princípio essas coisas estarão atualizadas na altura, mas isso leva tempo. Mas mesmo assim, imagina que a gente decide: epá, não, e olha, no final não vou por aqui, afinal vou por ali. Ok, porque isto correu melhor, não estava tanto trânsito como era suposto, ou por aqui está muito trânsito, deixa-me cá mudar. Embora à partida ele escolha a melhor rota, mas nós podemos ir querer ir por outra, portanto. Aliás, ele não escolheu a rota, ele tem as rotas já definidas, nós definimos mais ou menos as rotas e ele vai, ou seja, depois temos que alterar, não é? Portanto, há muitas coisas que são precisas. Não é? Isto é quase para dizer, tu para conduzires um carro desses, tens quase que tirar um curso de aeronáutica, porque, enfim, porque realmente é uma coisa, tens que ver as rotas, tens que fazer um monte de coisas que, para todos os efeitos, um leitorzinho de ecrã naqueles monitores, ou o que é aquilo, ajuda bastante, mas não é tudo. Ainda assim, há coisas que são, quer dizer, se já o se encrava ao meio da viagem, lá vamos nós, o próximo muro que vier é meu. Não dá. Pois, Muro, mas poste, automóvel, rio, sim. também te digo, eles adaptam-se, tipo, escolhem a melhor rota ou rota com menos trânsito ou qualquer coisa assim. Também não é bem assim, porque ainda no outro dia eu vi um caso de um GPS em que a pessoa queria ir não sei para onde e o GPS foi-lhe escolher uma estradeca de terra batida. Sem trânsito nenhum, com uma autoestrada ao lado. E a pessoa ficou completamente perdida, que não sabia para onde é que havia de sair dali. E não tinha ninguém a quem perguntar. Ou seja, Sabes, mas podia ir pela autoestrada e chegava ao destino em pouco tempo, mas o GPS decidiu que ele tinha que ir para aquela estradecazita em que ele chegou ao fim de 3 horas ao destino. sabes que se calhar, imagina que se calhar o GPS também consegue prever essas coisas. Imagina que o homem ia lá na autoestrada e era daqueles que gostava até de lhe dar as velocidades. Espetava-se contra alguma coisa qualquer, morria. O GPS salvou-lhe a vida. Não é? Pois. Portanto, se calhar até o GPS, se calhar até adivinha esse tipo de coisas. Quer dizer, nós não podemos culpar o GPS, nunca sabe o que é que seria se fôssemos por uma autoestrada em que de repente, sei lá, nos saísse uma vaca ao caminho, ou matássemos um porco, ou morrêssemos nós, porque ainda tiver algum Exato. porco contra nós. Quer dizer, pronto, podia acontecer, portanto, a gente nunca sabe, não é? Se alguém culpou o GPS, pronto, está mal, acho que está E mal. já viste, a pessoa que fala no GPS é conhecida no país inteiro, só não é vista, porque quase todos os GPS têm a mesma voz. É verdade. Já viste? Quais são os Só, GPS? Mas até. é tipo figura pública, mas ninguém a conhece. Pois, até aquele tonzinho. Vire à direita. 200 metros. Vire à direita. Mas, entretanto, realmente não. Mas aquela voz não é toda estranha, não. Quando o pessoal descobrir qual é que é aquela voz, pronto, disfarça o mistério. É como a Casa dos Segredos. Também ninguém sabe quem é que é a voz. Pois. Eu gosto é quando o GPS diz vira à esquerda, à sua esquerda. Então era à esquerda de quem? Não, é do estilo. É do estilo. Tá uma pessoa a conduzir, ah, e tal, a conversar, não sei quando. Vira à esquerda, o gajo pega o volante para a esquerda, para a direita, assim distraído, ah, vai assim mesmo. Então o GPS diz à sua esquerda, estúpido, mas não pode ser estúpido, tem que dizer só à sua esquerda, que é para ter uma voz cordial, não é? Não pode cair no popularismo, não é? Pois. Mas há pessoas que são assim, que vão distraídas a conduzir e tal, pá. Vir à esquerda, volando para a direita, à sua Então, esquerda. saia na saída. Então, nós na saída temos que sair, não entramos. Ou entre na entrada. Pois, Claro. isso é para especificar, porque há pessoas que sim, que entram nas saídas e saem nas entradas, que é o pessoal que vem em contramão. Então Pois. o GPS lembra que isso é errado, que não se faz. Que é do estilo. Entre na entrada, não sei o quê. Não, vou para esta saída que é mais perto. Vum. Ou então, saia na terceira saída da rotunda. E a rotunda só tem duas. Ou seja, temos que dar uma volta à rotunda para sairmos Também para dá. onde? Também. Não dá. Mas isso é de propósito. O GPS está a testar duas coisas. Primeiro, a tua atenção na estrada. E segundo, verificar que não ficas tonta depois dar uma volta inteira. Não é? Consegues assim encontrar a saída sem dificuldade. São essas duas. O GPS tem essa função de ver se estás atento ou não. E nada a ver estúpidos que andam ali à roda à procura da terceira saída. Pois, também acontece. Não é? Também acontece, né? Também há também há o inverso, que é aquela coisa do saia na terceira saída da rotunda. Oh, já passado já um bocado era assim, só tinha duas. Siga, vai por esta mesmo. Olha, afinal tinha três. Portanto, por acaso tinha piada. Tinha, mas o que eu achava interessante era duas pessoas no carro. Não é nada assim, pá. Ah, não sei o que. Ah, sim, senhora, não é nada. Estou a dizer que não é, mas é. Eu conduzo há muitos anos, não sei como é que é. Não é nada, eu sei que não é assim. E ao mesmo tempo ouve-se a voz de fundo. A próxima à esquerda. Não sei quando, não sei o que. Não, calada, não sei quando, não sei o que. Vire à esquerda. Por isso é que às vezes o GPS tem mesmo que dizer à sua esquerda, pá. Está com atenção à estrada, para de discutir, pá. Que... Mas é engraçado já estar assim a ouvir. Vai um SUS no carro tranquilo, assim, atrás, e os dois da frente a discutir como é que é o melhor caminho e porque é que não é, e a ultrapassagem que se fez, e a voz de fundo, como se não nada, nada com ela, claro. Vir 200 metros à sua esquerda, de 200 metros vir à sua direita. Portanto, então também pode acontecer o GPS. É, não estar a dizer as informações certas e uma pessoa agarra no telemóvel para ligar no GPS do telemóvel e de repente o GPS do carro começa a dar informações certas, tipo com ciúmes, que vão utilizar outro GPS que não é aquele. Também é verdade, também pode acontecer, mas isso há inclusive, até não sei se soubeste dessa isso aí, esta semana uma notícia, que é a ANPG. Foi criada uma associação esta semana, curiosamente, que é a ANPG, que é a Associação Nacional de Psicólogos para GPS. E porque há realmente muitos GPS que sofrem realmente dessa ciumeira, né? É o síndrome de geociume, como é designado. E isso pode trazer complicações às GPS, que deixam mesmo de funcionar. Ficam tristes completamente, entram em depressões profundas, não é? Por exemplo, há GPS que tu vais ao shopping, ele dá-te sempre o caminho errado porque tem medo que tu vais ao shopping comprar um telemóvel com GPS. Há GPS que fazem isso, portanto, isto é uma questão muito séria. Já agora quero só deixar aqui um apelo, não tem nada a ver com os GPS, mas eu já era para deixar isto ontem no meu Facebook pessoal, mas eu não tinha mais que fazer, esqueci-me. Está a ser promovido um evento pela ANBP, que defende, portanto, aliás, a ANBBP, que é um evento, aliás, que é uma associação que também surgiu nesta semana, curiosamente até surgiu ontem, tem como principal objetivo defender a banheira portuguesa. A Associação Nacional das Banheiras e Bacias de Portugal está a promover um evento que tem essa finalidade. Quem tiver alguma bacia redonda, sei lá, cor de laranja ou amarela, de preferência, mandem as vossas fotografias para o e-mail anbbp@mentiragiro.com e mandem, porque realmente estamos a precisar. A bacia, que é a banheira portuguesa, não pode cair no esquecimento. Ela está a ter utilizações muito dúbias. Há pessoal que põe lá a roupa, há pessoa que põe lá as molas, deixa aquilo assim ao sol. Quando a bacia é a banheira portuguesa, com tradições milenares, já os visigodos aqui e os suevos utilizavam a banheira portuguesa para tomar banho, e enfim, não é? E pronto, fica esta nota, porque não tem nada a ver com GPS, mas também tem a ver com ciúmes e proteções dos animais e coisas do género. Portanto, fica esta informação. Ok. Ah, mas o melhor que eu tive de experiências sem GPS de carro foi um passeio que eu fiz com os meus pais. Fomos a Viana do Castelo. E viemos de Viana de Castelo e na zona de Passos Ferreira. O meu pai enganava-se sempre no caminho, então passámos 4 vezes à frente das fábricas de Passos Ferreira. Andámos ali à roda. Eu disse-lhe sempre, não é virar à esquerda, virar à direita. Mas ele virava sempre à esquerda. Não é virar à esquerda, é virar à direita. Mas virava só para a esquerda. Tivemos a primeira vez, não aconteceu nada. A segunda vez, passámos, tinha acontecido um acidente de moto. A terceira vez, já estava a ambulância a chegar. A quarta vez, já estava lá a polícia e o senhor da moto já estava a ser posto dentro da ambulância. À quinta vez, aí ele virou para a direita, pronto, viemos embora. Agora estás a ver, assistimos ao acidente, quase. Eu estou a imaginar o alguém, algum transeunte assim mais curioso. Mesmo assim, cá do Porto, cá do Norte, que passa de Ferreira, é distrito do Porto. Ai, caralho. Eu acho que já vi este carro por aqui umas quantas vezes. Já vi este Citroën, da X a passar aqui. Oh, senhora, está perdido. Olha, não o viu. Virou para a esquerda outra vez. Não, é que ele, não gostava de parar e perguntar. Então também estava todo lixado comigo, porque ele está sempre a dizer, é para lá direito, não para a esquerda. Cala-te, que eu ia no banco da frente, mas ele não... E é para lá direito, não é para a esquerda, mas qualquer, nem para lá, não lá queria saber. Virava sempre para o mesmo. Pronto, está bem, passámos, ficámos a conhecer as fábricas Passos Ferreira, não há problemas. Vá lá, isso foi, pois já foi há muitos anos, pá, já, não, na altura ainda não havia isto. Ah, se não der acaso para dizer, se não der... Foi em 2003, por aí. Se não der até acaso para algum habitante de Passos Ferreira dizer, olha, anda aqui o carro do Google. Anda aqui a passear para tirar as fotografias. A gente agora vai ter aqui as fábricas e tudo ali no Google Maps, ou como é que se chama aquela coisa. Mas não. Pronto. Então, na altura. Fez um passeio sui generis. É bom, é bom. Isto. Há que dar assim umas voltinhas. Sabes que eu ando muito nostálgico. Andei a recordar nesta última semana as minhas viagens ao Parque Alta Vila. Sabes onde é que é ou não? Acho que se chama Alta Vila. Em Águeda. Parque? Acho que é Alta Vila que se chama aquilo. Em Águeda. Não. As minhas viagens ao Parque Alta Vila. A aldeia de Igrejinha, no distrito de Évora, concelho de Arraiolos. Bem, coisinhas muito. Mas atenção, que essa primeira viagem foi a 10 de julho de 2003. Cuidado, essa viagem a Arraiolos, pronto, à Igrejinha, foi já há 11 anos. Há quase 11 anos. Cuidado, há muito tempo. E coisas de género, adicionar no Facebook pessoas que eu praticamente vi nascer, digamos assim. Quer dizer, é daquelas coisas que... é giro. Tenho acontecido muita coisa gira esta semana. E pronto. Olha, e foi coisa gira, vamos às marchas? Aham. Sabes que eu tive uma agora, acabando as viagens, uma viagem totalmente aventureira. Vir de Lisboa de carro, completamente sem travões. Uau! A sério. Sim, senhor. E então, aqui a chegar a Ilhéu, quem vem da Aveiro, ali ao pé do centro de Ilhéu, aquilo é uma ladeira. Uhum. Então imagina, nós virmos e estarmos a ver a ladeira e na altura, agora acho que só tem um semáforo, mas na altura tinha dois. E nós, verde, verde, verde. Estávamos sempre a rezar para que ficasse verde, porque nós não podíamos parar, não tínhamos travões. Pois, era complicado. Ter carros à frente e nós ver ainda mais uma ladeira em que o carro apanha, não é, pronto, não é muita ladeira, mas apanhava a velocidade sem travões. Nós, verde, verde, apanhámos sempre verde. Chegámos aqui a casa, ok, travão de mel. Mas foi uma viagem emocionante. É bem. Olha, eu por acaso nunca fiz viagens desse género, assim, tão alucinantes. E o pior é que ninguém sabia de nada dentro do carro. Só quando nós estávamos aqui a chegar mesmo a ilha é que descobrimos que o carro vinha sem travões. Porque quem sabia dentro do carro estava bicalado, que era para não assustar os miúdos. Claro. Ou seja, eu e meu irmão. Pois, pronto, ainda bem. Foi assim, foi uma viagem emocionante. Pois, porque então, mas emocionante daí se calhar não, porque ninguém sabia, não é? Pois. Não foi... Mas aquele carro era um... Acho que era. Não sei se foi o Volkswagen Golf. Foi o antigo carocha que nós tivemos. Para os efeitos, eles agradecem a publicidade. Foi com o Citroën, nós também tivemos em Viana do Castelo, em que ele, se não fosse um polícia, olha, o senhor está a largar óleo. Porque nem isso. Quando nós parámos para ver, estava assim um risquinho de óleo pelo chão. Era o nosso carro. Pronto. Estava a deixar trajeto. É para não se perder o caminho. Exatamente, exatamente, que era para. Ok, pronto. Que bom, que bom. Ai, estava aqui a pensar numa coisa que já me esqueci. Ora, viagens. Ah! Sabes que Volkswagen é o carro do povo? É assim que é o que quer dizer literalmente em alemão. Uhum. Volkswagen, não sei quanto, não sei o quê. Isto foi o que eu disse na semana passada à conta do anúncio da Valentine's. E pronto. Ah. É isso. Então, vamos lá à música. Ah, verdade. São três temas agora, três temas depois. Ok. Três marchinhas. Para o pessoal não perder assim muito ritmo. Não ficar estilo. É. Olha, agora que é assim já acabou, hein? Não. É sempre andar. Três marchinhas e vamos lá, desfilar. Vamos lá. Vamos começar com o Carlos Paião, com a marcha do Peão das Micas, uhum. Sem janelas a bater, agradecia. Coisas que o vento faz, sabes? Quando o vento muda, não é? O vento mudou e a janela, pum, pum. Bateu. Pronto. O vento mudou e a janela bateu. Pum, pum, pum, pum, pum. Ok. E os sinos tocam. Estou bem. Ei, ei. Bem, Peão das Micas é aquelas pessoas que aguentam com todos os males de outra. Uhum. Engraçado. Esta canção em que o cantor voltava a deixar patente o seu lado satírico, portanto, é de 82. A letra, esta pertence ao disco Letra e Música, 15 anos depois da morte de Carlos Paião, e é de 2003. Convém só aqui reforçar que esta música é... Ela faz parte de outro álbum, isto é uma compilação, ela faz parte de outro álbum. Ah, ok. Que, se não estou em erro, se chama Intervalo, e que é precisamente de 82. Ah, pronto. Ou isto é um single, mas eu acho que se faz parte de um álbum. Eu penso que é um single de 82. Agora, eu de compilação só encontrei esta que eu disse, Letra e Música, 15 anos depois, de 2003. Agora, não sei se ela pertenceu a algum álbum ou não. Porque eu acho que ela em 86 lançou um álbum em que juntou alguns dos seus singles e mais algumas músicas. Porque sim, eu acho que sim. Isto é um enigma, quase a descobrir. Mas, por exemplo, eu tenho aqui um disco do Carlos Paião que se chama, que é o melhor do Carlos Paião. O Carlos Paião Algarismos. E um que se chama Perfil. Exatamente. É o Perfil. É o Perfil. Exatamente. Faixa número 10 do álbum Perfil. Que é mesmo um álbum que, se não estou em erro, é de 86. Não, mas isto aqui está com 2007, deve ter sido o ano em que foi. É um álbum com 14 faixas, em que estavam incluídos alguns dos seus singles, e daí o Peão das Nicas, e depois também alguns outros temas juntados que foram gravados especificamente neste álbum. Pronto. Uhum. É isso. Agora, vamos à nossa segunda música, que é Júlia Barroso com Lá Vai a Marcha. Esta gravação é de 1949. Uau! Uhum. E pertence ao disco de 78 rotações por minuto, acho eu. Uhum. RPM deve ser sim, isso. Sim, sim. intitulado Júlia Barroso, Lá Vai a Marcha, um dos discos mais ouvidos na emissora nacional. Em início dos anos 50. Júlia Barroso, seu nome Maria Júlia Conde Barroso Chara Brasil, nasceu em 1930 e faleceu em 96. Era professora, atriz e cantora muito conhecida em Portugal. E não tenho mais nada sobre ela. Sem dúvida. Era uma cantora muito, muito conhecida. Mais. São três. Mais. Pois, esqueci um canal 3. Do propósito. Claro. A terceira é Maria José Valério, com a Marcha de Centenário. Esta cantora portuguesa, muito conhecida por cantar... É bom, Sporting! Por acaso era a menina dos telefones. Ah. E pronto, estava aí o hino do Sporting. Isso era menos importante. olha já os Sportingistas. Epá, parem lá de tirar ovos e assim, que isto daqui vai querer tudo. Sim, continuamos. Já agora também conhecida pelo seu cabelo verde, pronto. E de ser muito simpática, tem sempre uma florzinha para dar sempre às pessoas. Pronto, também. Uhum. Vamos cá. Esta música é de Raul Ferrão e a letra de Norberto Araújo, de 47. Uhum. E pertence à coletânea Noite de Marchas em Lisboa, de 94. E não tenho mais nada. Pronto, gravação de 94. Nós hoje temos aqui relíquias. Aí estamos. Quer dizer, ela não gravou isto em 47? Ah, pensei que sim. Porque ela em 47... ela não é assim tão velha. Pois não Quer sei. Dizer... Não sei, não sei que idade é que ela tem. Eu também não sei. Mas esta música também já foi cantada por muita gente. Mas ela se, imagina, se ela nascesse em 47, não podia gravar em 47, mas se ela nascesse em 47, tinha 67 anos. Pois, portanto, ela já deve ter os seus 80. Já? Talvez. Ah, pois. Eu penso que sim, não sei. Então, se tiver os seus 80, nasceu... Se tiver, imagina, se tiver 80, então até podia ter cantado esta música em 47. Porque se tiver 80, nasceu em 1934. Pois. Pois. Vamos telefonar a pergunta. Eu estava a telefonar aqui à Maria José Valério. Ah, então... 555. Está lá? É do meu Sporting? Ah, já não existe. Pronto, está bem, então obrigadinho. Eu pensei que era Viva Sporting, mas já não existe. Pronto, está bem. Pronto, boa noite então, bom fim de semana, bom feriado. Até amanhã. Boa noite. Já agora, se vocês quiserem marcar, eu fiz esta experiência e deu este resultado. Marquem o 22555555. Estou a brincar. Eu marquei 555555, mas tenho 22. Porque a sua parte é da Lisboa, não é do Porto. Portanto, mas pronto. Sporting é uma nação, como dizem alguns cá do Porto. Portanto, não preciso marcar nem 21, nem 25, nem nada. É assim mesmo só. 555555. Pronto. E está feito. Se não chamar, é natural porque já não existe. Portanto, é isso. Exato. É estas marchinhas, estas três marchas, para vocês gozarem os santos, bem, já agora comam umas sardinitas e assim, e valem um bocadinho também. E um entrecosto, assado na brasa, um bifinho assim assado na brasa, é bom, é? Também é, com uma batata frita. Também. Oh. Então se for daquelas de pacote também é bom. Ah, sim. Eu acho que um entrecosto assado assim na brasa, com batata frita assada no forno, não fica bom, não é? Pois. Não, não, batata frita... batata frita assada no forno. Opa! Esta foi o mestre. E eu fui. Entrecosto assado na brasa, batata... Tu me avisaste. Entrecosto assado na brasa e batata frita assada no forno. Que maravilha. Opa. Enfim, bom, vamos à música, já voltamos daqui. É melhor, é melhor. E a bebida já está a fazer efeito. Era isso que eu ia dizer, não vai mais vir para esta mesa porque isto já está a ser um bocadinho. Andamos aqui a beber muita ginginha e. Não pode ser. E é isto a vida. Bem, até já, nós já voltamos para a segunda e última parte do nosso. Sim, para... 3 em ponto. 3 em ponto. Certíssimo. Quase que deixamos aí o início. É verdade. Não, nós já voltamos então. Até já, divirtam-se. Até já. Anda pela vida a putrica, mostica, larica, mangas, portuga. Fecha-se em copos e copas, cafés e cachopas, trabuca e madruga. Alfarro afiambrado, pachola remelgado, de grimpa levantada e garrafal. Amigo do amigo, farelo e muito umbigo, vestiu-se e veio a pé para o arraial. Viva Santo António, viva São João, viva o 10 de junho e a restauração. Viva até São Bento, se nos arranjar festejar. Gosta de armar ao efeito, baboso e com jeito para ser bagalhudo. Mas na mulher do carteiro já manca o dinheiro, alfaces e é tudo. Se ele anda com o merveco, gracina de um caneco, lá vai o lascarino para o granel. E faz as partes gagas, fosquinhas de aldeagas, palrando até fazer grande arancel. Viva Santo António, viva São João, viva o 10 de junho e a restauração. Viva até São Bento, se nos arranjar muitos feriados para festejar. Vai dar ao esquinaço. És tu, peão das nicas, das bocas e das dicas, que pegas nos calcantes e te vais. Adeus, leão dos trouxas, chupado das carochas, que foste no embrulho uma vez mais. Viva Santo António, viva São João, viva o 10 de junho e a restauração. Viva até São Bento, se nos arranjar muitos feriados para festejar. Ao domingo, 3 em ponto, na sua rádio Antena Web. Bendize-se o que querem ver feliz, dê-lhe um orco e um balão. Lá vai a marcha da cidade e quando passa, seja em que bairro, é sempre a marcha da graça. Porque tem graça quando passa e no marchar, não há nada com mais graça que uma marcha popular. Lá vai a marcha da cidade e quando passa, paixão. Não há nada com mais graça que uma marcha popular. Brilha a chama no olhar entre o povo satisfeito e a fogueira a crepitar. Acendeu-se no meu peito, saltam todos mais cautela, porque às vezes São João costuma brincar com ela. E não venham vocês nela queimar o coração. Lá vai a marcha da cidade, e quando mostra, seja em que bairro, é sempre a marcha da graça. Porque tem graça quando mostra, e no marchar não há nada com mais graça que uma marcha popular. Lá vai a marcha da cidade, e quando mostra, seja em que bairro, é sempre a marcha da graça. Porque tem graça quando mostra, e no marchar não há nada com mais graça que uma marcha popular. E sejam bem-vindos à nossa segunda e última parte do nosso 3 em ponto deste domingo. É verdade. É verdade, ouvintes. Pois, e já cá estamos, não é? para depois destas marchinhas, destas preciosidades, esta de 1949, então, né? Daquelas coisas que sabe sempre bem ouvir, mas eu gosto de música antiga. Acho que é interessante. É, recuperarmos um bocadinho da nossa história. Exatamente. E o que é que temos mais agora? Ah, a única informação que eu tenho assim para dar é que vamos estar parados, como já vamos anunciando, entre os dias 19 e 27 de junho, ou seja, entre as próximas duas quintas. Aliás, de quinta-feira dia 19 a sexta-feira dia 27. Portanto, dia 27 ainda não há programas, só haverá no dia 28, que a 49 vai retomar as suas emissões. Ah, e algo mais importante, algo também importante, a partir do dia 1 de julho, as páginas da Antena Web vão ter as páginas dos programas da Antena Web vão ter ainda mais motivos de interesse, porque os ouvintes vão poder a partir daí encontrar as emissões disponíveis de cada programa. Isto é, se o ouvinte porventura quiser escutar uma edição do programa, não tem que a procurar na página inicial, embora também pode fazê-lo, mas terá também como acréscimo a página dos programas. Portanto, vamos aqui imaginar que o 3 em ponto terá, a partir do dia 1 de julho, disponíveis as emissões dos dias 6 e 13. Aliás, não, minto. Dos dias 6 e 13 de julho. Vai o ouvinte ter disponível essa informação e no dia 20 ainda vai ter durante algumas horas esses programas. Portanto, vai ter por alguns instantes 3 edições de 3 em ponto para ouvir, de 6, 13 e 20 de julho. Isto é apenas um exemplo para dar mais vida, por um lado, ao programa e, por outra parte, para facilitar ao ouvinte encontrar as emissões que procura, indo na mesma página, mas tendo aqui a informação mais organizada. É essa a informação que eu tinha para dar. Agora vamos à música, não é? Sim, vamos então à música. E iniciamos com a nossa Amália Rodrigues, com Lá Vai Lisboa. Esta é a gravação datada de 69. Uhum. A música é de Raul Ferrão, a letra de Norberto de Araújo. Uhum. Está inserido no álbum Marchas Populares. Uhum. E não sei qual é a data deste álbum. É 1900 e alguma coisa. Sim, isso é, certeza. Entre 1901 e 1999. Não, vamos lá ser mais restritivos. Entre 1954 e 1999, porque até 54 não havia discos aqui em Portugal. Pronto. Aliás, é para ser assim. Peço desculpa de ser nome mais restritivo, mas se a música foi gravada em 69, nunca poderia ser entre 54 e 68, portanto, entre 1969 e 1999. Mais um bocadinho, descobrimos o ano de gravação deste disco. Mas sim, diz. E daqui não tenho mais nada, porque a Amália é a Amália e todos conhecem a Amália, não é necessário dizer mais nada sobre a Amália. Exatamente. E sobre música, como não tenho mais nada a dizer. Amália todos os dias, não é? Exato. Passamos para a próxima música. Vamos lá, próxima música. Next! Próxima marcha é a Anita Guerreiro, com Cheira a Lisboa. Esta cantora, do seu nome Bebiana Guerreiro Rocha Cardinali, atriz e fadista que adotou o nome artístico de Anita Guerreiro, nasceu em Lisboa, no bairro do Intendente, com apenas 7 anos, e por ser uma das miúdas fadistas infantis que ficavam identificados com o bairro de onde vinham, passou a ser conhecida como a miúda do intendente. Pois, como outro... Pois, também é verdade. Tal como, depois, era, tal como era o miúdo da bica. Sim, esta é do intendente. Pronto. Aos 15, Anita Guerreiro concorreu ao passatempo do popular programa radiofónico Comboio das 6h30, não podia ser das 7, nem das 6, era das 6h30. Atenção. Claro. Onde obteve tal êxito que Marques Vidal logo a contratou para artista privativa do programa. Uhum. Espera aí. Ah. Suspense. Agora fiquei. Pum, pum. Ah, já sei. Do programa, ok. Esta música dele foi cantada pela Amalê, ok? E pertence ao EP de 72. Ah. Mas não sei o nome. Pronto. Eu agora estava meia coisa com as minhas informações. E pronto. E há a falta a terceira. É verdade. A terceira é a Nilu com Cantiga da Rua. Ah. Sim. Esta canção, extraída do filme de Artur Duarte, O Costa do Castelo, de 43. É verdade. E a Milu também, além de fadista, de cantora, também é atriz. Uhum. E não tenho mais nada. Pronto, esta música foi cantada, até hoje é cantada por não sei quantas vozes já cantaram esta música e é conhecida na boca de quase todos os portugueses. E até te vou dizer mais uma coisa. Esta música até deu nome a um programa de televisão. Lembras-te do Cantigas da Rua da SIC? Exato, lembro. É verdade. Eu já não sei quem é que apresentava. Acho que era Miguel Ângelo dos Delfins. Sim, também chegou a apresentar também José Figueiras. Pronto. E uma das pessoas que foi lá cantar um bocadinho, que aquilo é que cantava um bocadinho só. Só cantava um bocadinho. E acho que quem... E uma das pessoas que foi lá cantar, sabes quem é que era? Luciana Abreu? Fernando Rocha. Ah, pronto. Todas as piadas. E também lembrei-me só da Luciana Abreu, não sei porquê. É porque, pronto. Não, a Luciana Abreu foi nos Ídolos. Que até acho que não passou, nem sei bem como é que foi. Já não sei. Bem, pelos vistos, pelas nossas marchas, esta da minha lua é a mais antiga, 43. É, 43. Sim, senhor. Portanto, vamos terminar em grande com uma gravação que tem já 71 anos. Sim, senhor. E pronto, ouvintes. Assim chegamos ao final do nosso programa, do nosso 3 em Ponte. Dedicado aos santos populares. É verdade. Falta aqui a marcha de São Carlos, mas pronto. Isso é... Ainda não foi feita, por isso é que falta aqui. Porque a marcha e a minha homenagem ainda não foi feita, pronto. É uma pouca vergonha, mas o que é que pode fazer, não é? Ah pá, tínhamos que juntar assim um grupinho de pessoas, cada pessoa fazia assim uma quadrazinha assim e pronto, depois era só juntar. É, depois musicava-se, sim senhor, acho. Exato. Que sim. Eu acho que sim. Pronto, e é assim. Dia 22 não há 3 em ponto, regressa dia 29 de junho de 2014. O horário mantém-se, 3 da tarde. Aliás, mantém-se tudo, só que eu pessoalmente não vou estar por cá. Motivos mais altos se alibantam, que neste caso será um avião. Um não, dois, quatro. Porque eu tenho que regressar também, não é? Não posso só ir e também tenho que voltar. Opa, tinha que ser uma coisa em grande. O Carlos tem que ser tudo em grande. Claro, não pode ser um avião. Não, porque eu sou muito gordo, sou pesado. Tem que ser quatro aviões a levantar-me, porque senão não dá. Só um não aguenta com o meu peso. Isto tem que ser quatro aviões. Já agora, quantos carros? Não, eu sou desmontável. Deus, depois, quando chego ao destino, monto outra vez. Ah, mas aquilo vai ser cabeça num avião, num Boeing 747, com tanta informação, tanta inteligência e conhecimento, tem que ser um avião desses. Depois são aviões mais pequenos. Aliás, há um que é o chamado avião baleia, que é um avião que tem essencialmente 11 km de extensão, que é um avião que basicamente vai levar, pronto, barriga, basicamente, né? Depois, pernas num avião mais pequeno, num caça, e noutro caça vão os braços, pronto. Depois... Opa, e no caça cabe das pernas. É provável que sim, se ninguém mais a caçar, é provável que sim. E é isto. Portanto, estão a ver, okay. Eu vou todo desmontado em 4 aviões, e depois lá no aeroporto de XPTO vão montar outra vez. Não, eu até posso dizer onde é que vou, porque para todos os efeitos os ouvintes vão ficar a saber. Não digo porque é uma surpresa para os ouvintes. Depois os ouvintes vão perceber, porquê. Não do 3 em ponto, mas de outros programas os ouvintes vão saber o porquê. Portanto, criaturinhas giras, vamos-vos deixar. Uhum. Depois lá para julho há novidades. Ah, já? Eu acho que sim. Ao menos, nem que seja para festejar um ano de Rádio Antena Leve. Ah, sim. Não propriamente novidades, mas sim, nesse sentido sim, porque pronto, dia 13 de julho estará... 14? Pois, mas domingo dia 13 estará a completar-se exatamente um ano desde que estás connosco. Porque dia 14 é o início de um outro ano. Pois. Percebes? O ano completa-se a 31 de dezembro, não se completa a 1 de janeiro do ano seguinte. Por isso, neste caso, 14 de julho a 13 de julho. Pronto. É, vai ser um ano na... Rádio Antena Web. Pronto. Exatamente. E é assim, ouvintes. Fiquemos por aqui. Voltamos a encontrar-nos na próxima dia 29 de junho. Uhum. E até de hoje a 15 dias. Exato. Até daqui a 2 a 15 dias o programa é o mesmo, os locutores são os mesmos. Só muda a lista de músicas. Exatamente. Portanto, quase nem vale a pena ouvir, não é? Estou a brincar. Não, a gente prometemos arranjar piadas diferentes. Não sei sempre com GPS e coisas. A gente passa, daqui a 2 semanas vai dar mais pormenores sobre a Associação Nacional de Banheiras de Bacias e Banheiras Portuguesas. Sim, e também temos piadas novas agora dos 4 aviões. Ah, pois é. Também temos piadas novas. Imagina, tu disseste 4 aviões. E se estas marcas, podes meter assim os fãs a correr atrás. Ah, pois é, também é verdade. Pois é. Mas eu não... Ah, pois é, eu disse o avião baleia, pois disse. Pois, portanto... Já viste? Imagina, com tanta informação dentro do primeiro avião, se há algum fã que te rouba informação e chegas ao destino e em vez de... Tens a informação toda, só tens um biquinho. E depois... Porque quiseram estar a ter um souvenir teu, te foram arrancar os passos. E depois, em vez de teres em ponto, vai ser 2,5 pontos, porque, entanto, meio ponto já o perdi, pronto. Que isto, no fundo, é 6 pontos, 3 para cada um, portanto. Fica 5,5 pontos, vá, pronto. Opa, assim não dá. Ou então fica 3 pontos, fica 3 em ponto, porque... Os meus 3 pontos foram roubados no meu boing. Sim. E pronto. É assim. Até para a semana. Até daqui a 2 semaninhas, ouvintes. Até daqui a 2 semanas, então. Espero que tenham se divertido. Nós nos divertimos, claro, como sempre. Sempre. Até lá. Portanto, tchau, tchau. Nasce a lua e a marcha segue contente. As pedrinhas de basalto cada rua, ai, nem sentem passar a gente. Nos bairros desta cidade encantada, tudo sempre alegria e faz-se alegre a saudade ao toque da alvorada, ao toque da Ave Maria. Lá vai Lisboa com a saia cor do mar, cada bairro é um noivo que com ela vai casar. lá vai Lisboa com o seu arquinho e balão, com cantilinhas na boca e amor no coração. Lá vai Lisboa com o seu arquinho e balão, com cantilinhas na boca e amor no coração. Bairro novo, bairro velho, gente boa, vem cá, se não há quem fique. Vai na marcha todo o povo de Lisboa, da graça a Campo de Ourique. Olha o castelo velhinho que é a coroa desta Lisboa sem mar. Abra um rapaz os caminhos que passa a velha Lisboa, que vai a Alfama passar. Lá vai Lisboa com a saia cor do mar, cada bairro meu noivo que com ela vai casar. Lá vai Lisboa com seu arquinho e balão, com cantilinhas na boca e amor no coração. Lá vai Lisboa com seu arquinho e balão, com cantilinhas na boca e amor no coração. Cheira a lua quando nasce a madrugada sorrateira, e o primeiro elétrico da rua faz coro com as chinelas da ribeira. Se chove, cheira a terra prometida, profissões têm aí o cheiro a rosmani. Nas tascas da viela mais escondida, cheira a iscas, com elas e a vinho. Um craveiro numa água furtada, cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada, cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a farina que teima em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a farina que teima em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Lisboa cheira aos cafés do Rocio, cheira sempre a solidão. Cheira a castanha assada se está frio, cheira a fruta madura quando é verão. Nos lábios tem o cheiro de um sorriso, manjerico tem o cheiro de cantigas. E os rapazes perdem o juízo quando lhes dá o cheiro a raparigas. Um craveiro numa água furtada, cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada, cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que teima em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Cheira a Lisboa, cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a farinha que teima em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flor e de mar. Três em ponto. Programa de domingo à tarde. ao passar, todos a julgam banal e afinal. Vai sorrindo à própria dor, dizendo em trovas de amor o seu destino fatal, cantiga da rua, das outras diferente, nem minha nem tua, é de toda a gente, cantiga da rua, que sobe por tua, mas não se detém, inconstante e louca, vai de boca em boca. Não é de ninguém. Cantiga da rua, da toda diferente, nem minha nem tua, é de toda a gente. Cantiga da rua, que sobe com tua e não se detém. Encorda de outra, vai de boca em boca. Não é. Em voz alta o seu pensar a cantar. E a rua que ela vem, como for a própria mãe, as suas mágoas cantar. Cantiga da rua, velosa durinha, não pode ser tua e não será minha. Cantiga da rua, jamais te habitua aos lábios de alguém. Independente é de toda a gente, não é de ninguém.